em Salvador, Rota 3487, assistente, ponto de espera 1-0 para 1. 3487, ali mantém pistão 1-0. Ali mantém 1-0, 3487. Eco Delta, prossiga. Ed, reporte passando Itapuã, o Mike Eco Delta. Tio 0, Tio 0, descend 2000 feet, altimeter 01017. 2000 feet, 1017, pois o reporte, Tio 0, Tio 0. Controle Salvador, Buenos, Delta 3859, Natael. 359, submatinha 340, Nadael, voa Leda. 340, Nadael, voa Leda. 3259. Olha, ô Gilete Vitor, Charlie, possibilidade de manter o 075? Autorizado, Gilete Vitor, Charlie. Opa, então tá, digita mantendo 075, direto direto a Charlie. 7, autorizado decolagem, pistão 0. Autorizado decolagem, pistão no 0, tá 3487. E o Rev Control, Zé Rev Communication. Confirme. 0, tá 3304. Voo 12073, Paulo Taxi, temos 143 a bordo, 2:50 e alternamos com fins. 2 horas com fins, qual foi meu POB? É, são 2:50 com fins, tá? E temos POB de 143. Confirmando, 143 a bordo, com fins e 0250. Termo. Sede, voo 1073, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 386, o último é voo 1097, bom voo. Vai chamar a torre no ponto de espera, bem, obrigado, voo 1073. Controle 120 decimal 8, 3487. Controle Salvador, bom dia, tá 3487, saída da Elfa. 3487, submatinha 340 na da Elfa, Joan. 340 na da Elfa, 3487. Oceano 6250, torre 198 decimal 6. Muito bem, obrigado. 73, mantém pronto, espera 1-0. Vai bater o botão, 0-7-3. Establish on file. Report established, President Watch, 0-2-0. Mike Echo Delta, desista para 500, pés. 1-0-0 graus, 1-1-9. Forte visual com campo. Já visual. Sim, está em checado, 6-2-5-0. Positivo. 6250, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Livre pouso 1-0, mas deixa em ver. San 3487, pode voar. Leda, o bridge. O San 3487 poderia voar para Leda ou bridge. Pode voar Leda. Leda, muito obrigado. Direto Leda. Mike, Eco Delta, desça para 500 pés, chame Torre no noite desse Palmeiras. Pátios 4, correto? Então o senhor vai taxar até a Papá, vai me reportar para o ingresso. Aí, ah não, correção, pátio está na Oscar então. Reporta na Oscar, pronto para o ingresso. Eco Delta, prossiga. Ciente, o Mike Eco Delta tem condições de aproximar direto cabeceira 35 sem influenciar uma aproximação da 1-0? 1-0-0 graus, 1-0 nós. Cima cabeceira 35 sem interferir com o eixo de aproximação da pista 1-0. Mike Eco Delta 1-0-0 graus, 1-0 nós, que é negócio 0-0-7. Victor Mike Quebec aguarda. Gol 1073, ali mantém pistão 0, preparando-se para a decolagem. Ali mantém preparado, agora 073. Salvador Tower, good morning, Brazilian Force 2020, establish all Calais Coastland gear down and lock it. Brazilian Force 2020, continue approach, waiting for landing clearance on runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Stand by one, Brazilian Force 2020. Salvador, boa 983, autorização São Paulo Guarulhos, tanque da... aqui. Ponto de mando. Sente a informação de elétrica. Só para quem é matrícula. 3, Guarulhos. Voo 983, informação agora é aquilo. Pronto, cópia Guarulhos 360. Lá do Botiné 6250, livrou. 6250 da Oceané, táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Táxi via Alfa Juliette 03, obrigado. Voo 983, Guarulhos autorizado, nível 360. Decorda 1-0, primeira curva direita, perfila a saída da El, Leda após Leda, voa posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5004, transponde o controle 120-8, voo 1983. E é cruzado 3-0 para Guarulhos, a saída do colo da 1-0, a saída da El, Leda, Leda bridge, Upper Zulu 16-5004, 208, voo 1983. Correto, após quando pronto, para acionamento e pushback, o 1-9-3. Obrigado. 0 graus, 1-0 mais, sem ter feito com o chefe de aproximação do 1-0. Aí, que é a cuidado. Brazilian Air Force 020, you're clear to land on runway 10, wind 100 degrees, 10 knots, check landing gear. Landing gear down is locked, Brazilian Force 2020, clear to land. Voo 1073, decolada aos 15, controle 120 do final 8. 1208, voo 1073. Victor Mike Quebec, autorizado o ingresso pista 17, reporta médio ponto cabeceira 17, informa o helicóptero efetuando pouso parado cabeceira 35, não vai interferir com a sua com o alinhamento aí na pista, e ali mantém pista 17. 1073. Mas ali mantém inicialmente na cabeceira 17 para posterior táxi pela pista até a cabeceira 35. Recife, 1251, alterno 3325. 1325 ONU, alterna 13325 com o centro Recife. Bom dia, TAN 3487. Tem condições de taxiar pela área gramada até o pátio 4, Mike Eco Delta? A aeronave está alinhada na pista, na cabeceira 17, vai taxiar pela pista até a cabeceira 35. A gente vai voar ali da Gol 903. Ele vai aliar na 35, mas ele vai manter a cabeceira 17 até a aeronave Mike Eco Delta livrar a pista. 360, mantém aquilo. Desça e mantenha o 050 na Mare. 050 Mare. Victor Mike Quebec, mantém a cabeceira 17, aguardando instruções para táxi até a cabeceira 35. Zoro, Xené 63, Nolo para o pushback acionamento, portão 62. 63, 11, 62 é o portão. Coordenação essa equipe de solo é por táxi. É uma táxi, 63, Nolo. Brazilian Force 2020 on the ground at 17, confirm your apron, military apron. That's right, military apron. Okay, taxi to your left side on taxi Oscar. On taxi hotel, Brazilian Force 2020. Okay, taxi hotel to military apron, Brazilian Force 2020. Mike Roberto. Ok, muito obrigado. Salvador? Eu sei, Salvador, 62 milhas de Salvador, serviço aberto terminado, chama Aracaju 1203, seu bom fim de semana. Mike Quebec observando o helicóptero na Taxi Oscar, por usar do táxi até a cabeceira 35. Eco Delta, obrigado, ao estacionar a frequência livre. Taxi Ocean 6311, 167, 4 e 10, Altânia Galeão. Uno da Oceanera, táxi via Pátio Índia, no ponto espera chama Torre, 108, meia dúzia, altímetro 1017. Pátio Índia, ponto espera Torre, 1017, Oceanera, 631, bom dia. Vento 090 grau 099, esquina Gana 097, autorizado decolagem da cabeceira 35 para o Victor Mike Quebec. Você se escuta ou pode chamar já o centro? Cruzando agora 170, pode chamar. Frequência 251, alterno 3325. Bom fim de semana. Poxa, senhor. 251, 3325. Obrigado, Gol 973. Mike Quebec decolado às 23, controle em 120 decimal 8. 1208, graças. De Salvador, estou passando o Victor Mike Quebec, decolado da 35 na sua escuta. Victor Mike Quebec, subindo inicialmente para 1500 pés, prosseguindo para a rotatória após Paripe, só então voa barreiras do Victor Mike Quebec. Só estão em 1500 pés, estamos na aeronave na chegada Bonf, descendo para 4000 e posteriormente 2000 para o ILS. 500, 1500 pés, para, rotatória após Paris e Victor Mike Quebec. Salvador, o gol 1983 para pushback, acionamento 5. Cruzeiro 5, quadrante centro piso, solo gol 983, é por ser táxi. Vai voltar táxi, 93, boa. O Vitor vai caber, qual seria para ideal para a barreira? 300, senhor. Controle copiou o Victor Mike Quebec, 300 magnético para ele. Copiado, pode voar direto, ainda subindo para 1500, Victor Mike Quebec. Gente, voa direto para as barreiras, 1500 pés. GG 5000, 260. 260, mantenha. Esquerda, evitando informações, 260. 207, ou correção 2607, livre de desvio. Decolado aos 26, controle em 120 decimal 8. 208, 639, bom dia. dia, Oceania 63, 1-1. 63, 1-1, contato radar, sinal 360, nada é, pode valer, Leda na presente. 360, nada é, direto Leda, Oceania 63, 1-1. 14207, desce para 2000, 1017 permanece o ajuste, livre LS. Para 2017, livre LS, forma estabilizada, azul 4207. Vitor, Mike Quebec, livre extensão 085, atentando a um Embraer 790 da Azul, sua posição agora é de 12 para 11 horas, 8 milhas para pouso em Salvador. 7, livre extensão 085, ainda negativo visual contrato, Vitor, Mike Quebec. Tá no 983, para o táxi, fono 143 a bordo, 4 horas de autonomia, autonomia do galeão. 341, Índia Alfa, pode esperar da 0-2, 1-1-8-6, dimensão 0-7. Ei, 41, Índia Alfa, pode esperar 286, 983 a bordo. Agora pro 045, mantendo 5 mil. Pro 260, vou na Pura de Duna, porra de Zios, desce pra 2000, 1017, livre LS. De Duna, 2000, 1017, 260. O 983, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 110 graus, 111 nós. Adobado, alinhar e decolar, 110, 93, eu vou voar. O Vitor Macamec, o centro pede ser estimado para através de Lapa, através de Lençóis, através de Lapa e estimado de pouso. Sim, agora. Azul 4207. 4207, 12 na noite, decimal 6. 6, obrigado, boa. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4207. Estabilizado em LF, tá 1-0. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, aeronave alinhando o cabeceiro 1-0. Reporte baixado travado, vento 120 graus, 12 nós. Vou tirar baixado travado, Azul 4207. O 983 está iniciando. Gente, no 983. Baixado travado, Azul 4207. Aguardando informação de pista livre. Aguarda a pista livre, 4207. Localizador 260. Ok, Clan 260, prossiga no ILS, em Duna, chame Torre no Noite, Bispo Almeida. Chama Torre Almeida, obrigado. Luna 983, decolada às 31, contra Luna 20, decimal 8. 08, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom, Diogo 1983, decolou perfil da Euleda. 1983, contato radar, subo 360, nada Euleda Bridge. Euleda Bridge, subindo 360, 93 da Globo. Salvador, 260, bom dia. No 260, continue a aproximação, guardando informação de pista livre. O vento no 20 graus, um ano mais. Guardo, 260. Prossiga. Cima, outra vez, Lençóis, ao 1442. Lapa, 1542. Barreiras, a 1630. 1630, chama de pouso. Ok, muito grato, o Vitor Macbeth. Nada. T07, salas 33, livre à direita, frequência do salino, 12 na decimal 9. 3, 2, 1. 2, chame 63, do nono, chame Recife, 1251, alterno 3325. 251-3325, 63 no nono, boa. Táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa chamando da Juliette. Azul 4207, táxi via Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette para o 01 no livre táxi. Luna 260, tráfego avistado, vento 120 graus, 1 no mais, autorizado pelos pistões 0, check trem. Baixou e travou, posto autorizado 200.